608. 608, boa noite, Lanza Delta Tango. Olá. Boa noite, no 705, passando 1300 por 360, perfil Dael Leda Irume. Estou no 705, contato radar, só para nível de voo 360 via saída da El. 360 via saída da El, 705 da voo. Estabilizado em LS, 9968. 9968, completa final do procedimento. Chame para o instalador, frequente 9895. 9895, boa noite. É. 168. Lote Bom 168, livre pouso na 10, o vento é 10 graus, 107 nós. Livre pouso na 10, bora, 168. Chame Centro Recife, frequência 25 decimal 1, ao término 33 decimal 95. 25 1, 33 95, 90, por favor. Acione identificação, chegada na área autorizada. Desce para o nível de voo 050, altímetro no 098. Pode mandar para a segunda, 2, TAP 3858. Deixe de ter restrições para 3.000 pés. Trouxe, TAP vai para 3.000 pés. 1, o sol. 2, 1, vai chamar uma bala de chorão no meio. Autorizado, tá? Alfa Juliette para o 62. Alfa Juliette para o 62, igual no 1. 3858, voo em Corabina, desça para 2000 pés, altímetro no 098. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Luna 2000, chamará estabilizado, passa em 2858. Senhor 6259, autorizado, chame táxi. Telema 360, a sua identificação, chegada a Mari, autorizada, voe direto para a posição Itápia. Subida até o nível de voo 050, altímetro no 098. Ou no 098. Nível de voo 050. Direita via Taxi Índia, ponto espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, Kenengal na 0-1-8. 0-1-8, direita, ponto espera da 0-2-9-5, por favor, chegar na 2-1-9. Mantenha o ponto de espera, tráfego na final da 1-0, é um Airbus da TAM. Com 3858, completa o final do procedimento. Chame o Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 295, obrigado. 3858. Torre Salvador, boa noite, 3858, passou externo, frente a cá. Externo 3858, livre pouso, 1-0, venta 1-0 graus, 079. Livre pouso, 1-0, 3858. 6259, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, Xanã 6259. No solo 50, chame o solo 211. Solo 211, décima hora, tá? 3258. Boa noite. Boa noite. Salvador, 3258, boa noite. 6259, decolado 52, chame o controle 1208. 1208, boa, Xanar 6259. Controle de Salvador, boa noite, Xanar 6259, Dael. Xanar 6259, contato radar, bota para o nível de voo 360, via saída da El. Via saída da El para o 360, Xanar 6259. Senhorita, é possível coordenar Dael ou Leda pra gente, o 6259? Estamos bastante atrasados. Oi, Leda, 6259. Direto, Leda, muito grato, 6259. 0, sem restrições, liga para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado a final do procedimento em LL, que se rei, pista no 0, chama estabilizado. 72000 pés, registrado a final de acesso, no 0, até trabalhar. Meu nome é 259, eu vou em Mótima. Direto, Mótima, 6259, graças. Havana 259, chame Recife, frequência 125.1, alterna 33.95. 251, alterna 3395, Oceana 6259, boa. Boa. Oceana 6310, confirme estabilizado. Coloca ligador de dó, Oceana 6310. Entrada final de Oceana 2, frequência 18.95, 6310. 895, 6310, tá? Salvador, boa noite, Oceana 6310. Sinal 10, baixado, trabalho. Boa noite, Oceana 6310, livre pouso na 10, vento 10 graus, 062 nós. Livre pouso 10, Oceana 6310. Na 3 no solo, no solo aos 04, chame o solo 219. 3043 CM Serra, autorização Guarulhos. 3043, pronto, cópia. Pronto. 3043, autorizado Guarulhos, nível 360, autorização 10. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8. Transponder, 5041. Autorizando para Guarulhos no nível de voo 360, na ferrovia Bertolu 10 da Taubaté. Decola da 10, a primeira curva será à direita no perfil da saída Leda, corrigindo o perfil da saída da El, transição Leda após voar a Motiva. O controle em 120, decimal 8, o código transponder é o 5041. 2043, corrigimento correto, pronto, puxa. Paciente, 2043. Zulu, boa noite a sua identificação. Chegada bom, foi autorizado. Voando direto bom, filista para 2 mil, correção 4 mil pés, altímetro na 0,8. Eu vou ir pelo. Santo 3831, vou ir pelo. Voando pelo Santo 3831,